não faz sentido agora. Sempre tem alguém passeando, perdidos nos caminhos do mundo, enquanto outros ficam esperando, trancados em destinos imundos. Oh! Prazer.